nova fase e pá, é nova fase e pá, é nova fase e pá. Rau, é nova fase e pá, é nova fase e pá, é nova fase e pá. Mais uma vez eu tô aqui, sobrevivi, amadureci, evoluí, pode crer, vou vencer, eu não vou me perder. Tô bolado, treinado, focado, sempre acordado, esperto, de olhos abertos, procurando evolução, longe da conspiração, escuridão. Eu quero luz, que me guie, me conduz e o bem reproduz. Mudança de vida, de trilha, da volta por cima, essa é minha vida. Na base, na crase, na frase, bem-vindo à nova fase. Bem-vindo à nova fase, pra, bem-vindo à nova fase, hey, bem-vindo à nova fase, bem-vindo à nova fase. É nova fase e pá, rau, é nova fase e pá, rau, é nova fase e pá, rau, é nova fase.